decolagem da 28, 9401. Zona 52, controle, autorizado direto Aracaju. Aracaju na proa, 3152. Tucano 3455, táxi aprovado via pátio Juliette Alfa. Correção, pátio principal ingressa na Kilo. Correção, senhor, pátio principal ingressa no pátio 3 e a porta para ingresso na Kilo, que negar no 05. Chame ponto para ingresso no táxi Kilo, Tucano 3455. Principal, pátio 3, Kilo, vai chamar, 3455. 9357, após o airbus da Companhia Livre Aérea da Guarda, autorizado, puxa o saneamento, chame táxi. Gente, 9357. Controle, 119, decimal 3, 5, bom voo. 19-3, 5-9-4-0, boa noite. Gol 1661, no motivo 320, temos Brasília em 1242, 5-5-2-6. Submantenha nível 3, 6-12-0. 3360-9401, ainda mantendo a prova, decolagem. Autorizado agora executar o perfil da saída. Ok, então, executando ainda agora o 9401. Aqui, tá com o plano de Salvador para Recife. Precisa da coordenação, a gente vai passar só uma DLA aqui, né, para não correr o risco de perder o plano. Aí, tem condição de segurar para a gente? Eu vou alimentar ali a cabine. Bem, senhora, eu não tenho como segurar o plano do senhor. Se o senhor entrar em contato com a sala IS, efetuar a DLA, eu não tenho problema em autorizar o logo pass. Kilo traz 455. 3455 autorizado, ingresso Kilo Alfa até o ponto de espera pista 28, 105 QNH. Ponto de espera da pista 28, chamei torre no noite, decimal 62, senhor. Bom voo. Ok, via Alfa, ponto de espera 862, obrigado, bom trabalho, bom fim de semana. Sola passa 01? Prossiga, senhor. Ok, passa 01, solicita a nossa autorização. Gente, confirme o nível para Recife, por gentileza. Solicitado 250. 25 será coordenado, provável Cuca transição, correção, provável Aron, transição Melim, aguarde coordenação, senhor, escute informação Tango. Ok, aguarda, provável Aron, transição Melim. Pastor 01, pronto para cópia. Afirmativo. Pastor 01, Salvador para Recife, Serra Brava, Romeu, Foxtrot, nível de voo 250 autorizado, Perisque 58. Decola da pista 28, mantém proa até 3.000 pés após curva à direita. Saída Aron, transição Melim. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, dúzia. Aciona 5135, Pastor 01. Para Recife 250, é previsto que 58, decolada 28 na reta até 3000, depois curva direita. A saída é Aron, em São Benin. 1935 é o controle, 186 é a torre, 5135, transponde. 5135, cotejamento correto para 201. Chame pronto para acionamento, senhor. Tomará para acionamento. 288 Recife, boa 9401. Edson 9357, táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa, ponto de espera pista 28, ajuste na 0 no 5, ponto de espera pista 28, chame torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, senhor, tenha um bom voo. Pátio principal Juliette Alfa, tamo lá, torre 18 meia grata, bom trabalho. Controle 119 decimal 35, bom voo. Canal 35, boa noite. Vigilância, submantenha nível 360. Sessão 360, pode voar agora? Afirmativo. Direto agora 3455. Controle restrito, nível de voo 300. Restrito, nível 300. Alguma chance de voo ajuda, Dr. Presidente? Não será possível devido ao tráfego e aproximação. Mantenha somente o perfil da saída. Ok, vou levar ajuda 3455. Posição número 2. Autorizado, senhor. Puxa o acionamento, chame táxi, senhor, no 604. Autorizado, 604. Mike Alfa Romeo Echo. 3455, controle. Prossiga, 3455. Sob vetoração agora, curva à direita, proa 290, se falhar comunicações ao passar nível 210, direto Sagaz. Direito 290, quase falha 29. Que nível? 24? Nível 210. 200 Sagaz, quase falha 3455. Salvador, muito boa noite, Altan 937, próximo ao ponto de espera da 28, pronto. Altan 9357, a linha decola da 28, vento 230 graus com 8 nós. Decolagem autorizada da 28 para o Altan 937. Chame Centro Recife agora, frequência 11288. 288, 3455, boa noite. Jet 6747. 305, passing reaching flight level 150, 7 prevention with you. Roger, 10-3305, clear. Carrier arrival, send and maintain flight level 050. Howdy, arrival, flight level 050, 10-3305. Afirma pro gol no 604, mantenha pro até 3000. Afirma pro até 3000. Obrigado. Vigilância, submantenha nível de voo 370. 370, aguardando quando possível, pronto, Aron. Autorizado, Aron. Gente, abaixo de 3000, curvando, pronto, Aron. 3178, desse mantenha nível de voo 040, TAN 3178. 040, TAN 3178. Do zero, POB. Sente no zero a bordo, altimetro no zero no 5, livre táxi, antes da intersecção, chame torre 1 no 8, decimal 6. Ok, livre táxi, antes da intersecção, chama torre 18 no B. É, 747. Obrigado, boa noite, vai chamar 1935-6747. Controle, boa noite, objeto 6747. Sobe, mantém 340, mantém pro ainda, 6747. Autorizar agora o perfil da saída. Perfil da saída, 6747. De 747, controle restrito inicialmente, nível de voo 320. 320, restrito, 6747. Localizer. Reduce and call you, establish on localizer 3305. A 3178, desse mantenha 2000, altímetro 1015. 2000, pés com 1015. Da 3178. O chat de centro Recife agora, frequência 12685. 2085, grata. 18, passo zero. Establish on my left, 3305, runway 2185. 3305, 3 miles to the altitude, contact Salvador Tower, frequency 1186. Salvador Tower, 3305, final approach, ILS Zulu, runway 28 inside, landing gear dialogue. 118.6. Okay, 1186, thank you. Salvador Tower, good evening, town 3305, final approach, ILS Zulu, runway 28 inside, landing gear dialogue. 3305, clear to land runway 28, wind 210 degrees with 4 knots, altimeter setting 1015. Clear to land runway 28, altimeter setting 1015.